posição ITAP, desça para 2.000 pés. Altímetro no 009, está livre LS, reporta estabilizado. O Bravo que é Bravo, prossegue em condições visuais, sem frequência livre. Está livre das restrições da chegada. Salvador, o gol 1567 para o táxi, com 138 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando o barulho. Os autorizados, fichão 97, vento 090 graus, com 159, ajuste a 1009. Gente, livre pouso, tô aqui na Serra Lima. Espera 2295, pode. 320, gol Serra Lima no solo de 2-2, parte 5. Sente autorizado backtrack ao estacionar frequência livre. Quilo Serra Lima, boa tarde. Geralda Papá, mantenha-se nos corredores e reporte para IP. Acima da rotatória visual com campo, Quilo Romeo Oscar. Quilo Romeo Oscar, torre na noite, na bicha. 198, décimo 95, Quilo Romeo Oscar. Tá bom, Romeo Zero. Funcionamento da 3897, gate 5. 05, tá livre, pode estar. Botaram, 3897. Uno, secundário no 3325. 351 no 332. Na curta da 97, quilômetro da Oscar. Oi, Salvador, muito boa tarde. Eu vou no 567, ponto espera da 10. 567, boa tarde. A linha decola, pistão no 0. Vento é 100 graus com 13 nós. A gente decola 1-0, igual 567. Onda 755, centro no 251, alterna no 3325. Aqui, você está guardando o operador do trigger aqui. Gente. Está na curta da 197, o Kilo Romeo Oscar. Romeu Oscar, autorizado para uso, pistão 97, vento 090 graus com 1 ou 2 nós. Repouso, aqui Romeu Oscar. 940, ciente da Romeu, 360 para Guarulhos. 940, Guarulhos, 360, agora está de volta. Vai aguardar gol no 940. Decolado aos 26, controle 120, decimal 8, boa viagem. Controle 208, bom 567, bom dia. O operador acabou de chegar aqui. Tente, reposto, estou completamente pronto, 1601. Ele já retirou, está pronto. Tente, está livre, resposta. Tá. 601. Por transição, é lá. Zona 567, contato radar, suba para o nível 360. Está presente, está autorizado curva à direita na proa de Elefa. Sobe 360, direita, proa de Elefa, com 567. Confirme para o controle. Guardião 05, está visual com o hospital do subúrbio, estimado 4 minutos para pouso. Gente, prossiga em condições visuais, guardião 05, tem frequência livre. Frequência livre, obrigado. Homeológica no solo hoje, 27, confirme o pátio. Pronto. Pronto para a conta, gol no 940. Guarulhos 360 autorizado, vento do Lulu 6, contra a Zulu após descer de trilha e após ver conforme rota. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após bridge, controle 1208, acione 5506. 360 para Guarulhos, Zulu 10, bridge, Zulu no 6, PHZ, descer de trilha. Da El, Leda, bridge. Dael Leda Bridge, decola do 10 com curva direita, 1208, é o controle 5506, transponder gol 1940. 140, cruzamento correto, resposta pronto para posicionamento. Repousará, 1940. 3297 para o saque, 329 a bordo, autonomia de 353, alternando o Galeão. 0 graus com 1959. Grupo 4306. 1895, QNH no 009, 13897. Vai guardar o voo, entrega até agora no mesmo, aguarda a posição 0-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- 259 e no 9 tá livre repostar. Vai chamar. Solo com o 601, tá pronto? 354. A bordo nós temos 178, Bernardo Campinas. Solo 601, utilizado o táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10 Torre, 1895, quer negar 1009, boa viagem. 1009, obrigado e uma boa noite, 601. X1, e mantenha-se nos corredores, reporte Parip. Firme pessoas a bordo, Zulu Juliette Serra. Salvador, boa tarde, bora 601, ponte espera pronta. Bora 601, boa tarde, ali mantém cabine 090. Ali mantém a 10, 601. Azul 4206, solas 30, direito 121, decimal 9. Azul 4206. Gol no MED 01, autorizado em área, decolar, pistão no 0, vento 1900 graus com 14 nós, gol no MED 01. Autorizado em decolagem no 0, MED 01. Gol no 776, boa tarde, autorizado chegada a Mari, desce para o nível 050, altímetro no 009. Autorizado. Quatro horas, Gabriel. 6259, autorizado táxi via parte principal, Índia e Alfa, no ponto de esperado 10, Chime Torre, 1895, QNH 1009, boa viagem. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, 397 ali, mantém cabeceira na zero. Ali mantém, 397. Zero mesmo, eu tenho a posição de Juliette. A 14 01 no decolar, os 33, controle, 120, decimal 8, boa viagem. 208, boa, no 601, obrigado, boa tarde, Márcio. Mais 2 minutos para decolagem, por gentileza. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, autorizado, após lida, vou hibride no 601. Direto lida, após lida, hibride, gol no 601, subiu no 360. Gol no 567, centro Recife no 288, alterno no 260. Correção, 135, decimal 3. Recife 288, alternado 1353 pro gol 1567. Uma boa tarde. Boa. Boa tarde, galera. 259, boa tarde, mantém o ponto de espera. Sete, autorizado decolagem, pistão no zero, 090 graus com 1979. Campo 3897. Campo. Absolve o campo. Absolve o campo, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, essa é minha torre na noite 95. 3895. Salvador, Índia Delta Papá. Índia Delta Papá, da presente direto final da 197, aporte na curta, ajuste 1009. Papá. Postar 6259 ali, mantém cabeceiro no zero, estimado mais 3 minutos para decolagem. A linha E mantém na 1062. Salvador, Gona 273, pushback, acionamento, portão 1, não. 273 no 01, tá livre, pode estar. Um ataque. D4 aos 36, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, bom serviço. Doutor 3897. Doutor 3897, contato radar, suba para nível 340, saída da EL. 340 da EL, doutor 3897. Salvador, autoriza a bridge, pronome 601? Autorizado. Dodge, correção. Mantenha a leda, aguarde coordenação. Ok, foi quase, tá bom, mantém leda. Tá. 776 após o TAP, desce para 2000 pés, QNH na 009, está livre LS, reporta estabilizado. TAP, desce 2009, quadrante estabilizado. Luz, Ilha de Serra, voo e rotatória da presente. Gol na 601, voo híbrido da presente, chame Centro Recife no 251, alterno no 3325. Híbrido da presente, 251 no 3325, gol na 601. Colega, iniciando o pushback no 01, após o mesmo liberar a retaguarda, autorizarei o seu push. Entende, gol na 940. Pode passar a etapa abaixo do 50. Autorizado, está livre das restrições. Obrigado. A 7 baixou e checou em Índia Delta, papá. Índia Delta Papá, autorizado pouso, pista 197, vento 1900 graus com 1,62 de nós. Salvador, muito boa tarde, 35464, cópia para Maceió. 5464 Maceió, agora está de cópia. 100 graus com 159. Decolagem autorizada 6259. 273, autorizado o táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, Chime Torre, 1895, quem negando 009, boa viagem. Índia e Alfa, 295, 1009, gol na 273, obrigado, boa tarde. 940, com a equipe de solo, que após aeronave da mesma companhia liberar retaguarda, está livre para o GPOS táxi. Beleza, Lisa Bicho, já está acesso. A torre. Na escuta, gol na 940. Colega de solo que após a aeronave da mesma companhia liberar retaguarda, está livre para o GPOS táxi. Gente, após a aeronave da companhia liberar retaguarda, está livre, reportará para o táxi. Gol na 940. 5464 Maceió, 190 pronto? Confirmo. 5464 Maceió, 190 autorizado. Via Golf 677, decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Aracaju. Controle 120 decima 8, 5441 responde. Lima, tem 0. Ali mantém na 10, 1, 2, 3, 3. O Chinem é 259, decolar 241 no controle, 120, decimal 8, boa viagem. 208, obrigado, boa. 77, decolador 10, tudo dia da Apó, da Cuca, Bacaju, 208, controle, responde 5441. 5464, procedimento correto, depois vamos para selecionamento. Submantém o nível 320, foi dito pelo Centro Recife que seria o nível final. 320, então 3297, pode abrir, dá o nível ao prazo. Chame o Centro Recife agora no 251, alterna no 3325. Confirmar para o 3297. Chame o Centro em 125 decimal 1, alterna no 33 decimal 25. Final de 3 milhas, ao 9736, Zulu de Leste Terra. Zulu de Leste Terra, autorizado pouso, pistão 97, vento 1900 graus com 15 nós. Certo. 1273, autorizado decolagem, pistão 90, 100 graus com 15 nós. Autorizado decolagem, 1273. Solo gol 1940 para o táxi com 185 a bordo, 3 horas e 51, alterno Galeão. 940, autorizado táxi via Índia e Alfa, ponto de espera do 10, Chime Torre, 1995, quem negar 1009, boa viagem. Autorizado táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera do 8895, orientado 1009, grato, certo. Cadê o Bama 776, visual com o 76, torre na noite 95. 295, boa noite, 76. Sete. E boa noite, voo 1940, um ponto de espera 10, pronto. 1940, boa noite, mantém o ponto de espera. É, mantém o ponto de espera, 1940. 1273, decolar 245, controle, 120, decimal 8. 208, boa noite, ó. 105 para Ilhéus, confirme? Poderia confirmar a pista que você cola e o 4 se encontra? 1273, boa tarde. 1273, boa tarde, contato radar, se mantém o nível 360 na saída da El. Sessão 360, perfil da El, gol 1273. Bono 776, ajuste 1009, tem pouso autorizado, pista 10, 100 graus com 15 nós. Tire pouso na 10, gol 1776. Zulu, Juliette, Serra, solo aos 46, confirme o parte 5. Cruzado backtrack, reporte na pista, Zulu, Juliette, Serra. Operacionamento táxi, torre 1895. Vitor Thiago, até o Oliver, assinar o time táxi. CNM 259, Centro Recife no 251, alterna no 3325. 251, 3325, 6259, obrigado. Ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém cabeceira 1-0, gol 940. Vitor Thiago Celta, já está aqui, pode para ingresso. Bono 776, solo 48, direita 121, décima 9. 219, boa. 940, autorizado decolagem, pistão 10, 1900 graus com 14 nós. Decolagem autorizada, pista 10 para o gol 1940. Oscar Lira, Campos 197, aporte pronto. Vitor, tchau, hotel. Uno 273, Centro Recife na 3325, alterna no 260. Obrigado, boa noite. Controle chamador, boa noite, gol 1940, cruza 1610. Gol 1940, boa noite, contato radar, se mantém em nível 360, saída da EL. Da EL para 360, 1940. 1104. Chegou oficiante, ajuste seus corredores visuais de Salvador, chame quando pronto para descida, o QNH 1009. Afirmativo. Vitor Charlie, hotel autorizado decolagem, posição 97, 90 graus com 13 nós. Vitor Charlie Hotel, decolado 54, controle agora no 20, decimal 8, boa viagem até o regresso. 08, obrigado. Vitor de Salvador, boa noite. Vitor Charlie Hotel, decolou 64. Vitor Charlie Hotel, submantenho nível. Submantenho 9000 pés no corredor axé. Positivo, quando possível, direto e ideal. Autorizado, Vitor Charlie Hotel. Você mantém o nível 105, direto e leve. 105, direto e leve, grato. 075. Deixa para o serviço de tráfego, QNH 1009, Oscar Papagoso. Gol 940, chame o Centro Recife, 133.25, alterno 126.0. Gente, Atlético 1-3-3-2-5, alterno 260. Boa noite. Boa noite. Com 884, acione identificação, prossiga via chegada Mari para 2 mil pés, o QNH 1009. Via Mari 2009, boa noite, 84. Charlie Hotel. Charlie Hotel, controle. Está cruzando o Charlie Hotel, só me indica retornar e permanecer no 085. A gente deseja retornar a Salvador, desça e manter nível 085 para ingresso nos corredores. O Victor Charlie Hotel, reporte para continuar a descida. Negativo, senhor. Vou ao cumprimento. Vou retornar ao nível 085. Gente, desça para o nível 085, prosseguindo visual e delta. Autorizado, final ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizar no localizador. ILS reportará no localizador, 1884. Salvador, boa noite, da 3137 para o Galeão, Alfa Romeo para autorização de tráfego. 3137, Galeão, 380 autorizado, via preciso 10 após SMAP, mas DCT Lufthansa após voo conforme rota. Nicola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda após bridge, controle 1208, acione 5524. Agilizando para evitar a espera, reporte na curta final, acho que é o Papa Golf. Golf direto, agilizando. Lote aproximou 10, SMAP. Decola, saída da EL, Leda 30. 1208, 5 524, transponder. Peso 37, primeira rodovia, peso 10. Afirma, peso 10, espaço 537. Regimento correto, pode procurar posicionamento. Tango Victor Charlie Hotel, 2 minutos para a posição coral, serviço radar terminado. Chama o controle Léo, 120, decimal 1. Pushback, coronel. Tá livre, pode táxi. Morreu. Gente, vamos ver contato com o centro, ver se o meu possui. Pois, chama para a cópia, o 406. E agora estão, então eu entrei em contato com o centro. Vitor Kilo Delta, acione identificação, autorizado pro de toque para interceptar a chegada man, QNH 1009, reporte no ponto e da descida. Kilo Delta, desça para o nível 080. Apagou o sinal, mas está travado. Livre pouso, pistão no 7, vento 1900 graus com 15 nós, acho que é para apagou. Eu acho que eu apago o sol da zona 2, estacionar a frequência livre, boa noite. Uno 884, chama de torre, Salvador em Uno no 8, decimal 95. 95, 884. Torre boa, Uno 884, 2 milhas de stack, estabilizado. No 884, ajuste 9009, confirme, baixado travado? Baixado travado 2009, gol no 884. Pesado pouso, pistão no 0, vento 090 graus com 139, gol no 884. Livre pouso na 190, gol no 884. Ok. Salvador, trip 5464, com 60 a bordo, 4 horas e 40 de autonomia, alternando Aracaju, pronto para o táxi. 5464, está livre o táxi pelo pátio e pátio principal Índia, ponto de espera da 101895, a torre. Gente, pátio 3, pátio principal, Índia, Alfa 11895, trip 5464. Salvador, está 3137 na posição 3, está pronto para pushback, acionamento. Aguarde os transparentes do pushback usando 3137. Aguarde 3137. Kilo Delta, desça para 3 mil pés, QNH 1009. Zero, trip 5464. Ali mantém trip 5464. 206 na escuta? Nós recebemos essa DL aqui, só aguarde um instante para que possamos confirmar com o centro. O mesmo possui, ok? Após o mesmo confirmar, aí eu chamo para a cópia. Guarda o instante. Tá, 84 no solo 16, libere a pista para a sua direita, chame solo em 121, decimal 9. Direito, 19, boa noite. Salvador, boa, 1884, livrou. Salvador, boa noite, 84. 1884, táxi de Alfa, reposto entre o táxi 3 Juliette. Alfa, chamou a Juliette, boa noite, 84. Está iniciando a decolagem, 4464. 5464, decolado zona 8. Chame agora o controle em Salvador, frequência 120.8, tenha um bom voo, senhor. 120.8, uma boa noite, trip 5464. Boa noite. Azul 406, pronto? Salvador Recife, 350 autorizado, via Autopista 58, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 1208, acione 5545. A 206 protegimento correto, resposta pronto para posicionamento. No 09 está livre, resposta táxi, 4206. Azul 406, com o link de solo para efetuar o pushback um pouco mais na retaguarda, para liberar.